Chegou a hora, tenho que partir. Se eu pudesse agora, não iria embora, ficaria aqui. A Rádio Correio AM 1200 apresentou Farinha Quebradinha, com Eudes Santos. CYH 141, 1200 kHz, ondas médias, 20.000 watts de potência. Sistema Correio de Rádio. Rádio Correio AM 1200. Fechando Alagoas pela informação. SCR. Sistema Correio de Rádio. Vem aí a próxima atração. Atenção, emissoras que formam o sistema Correio de Rádio. Dentro de 5 segundos, o maior volume de informação do rádio alagoano. Programa Cidadania. 5, 4, 3, 2, 1. Está formada a Rede Alagoana de Rádio, com o comando da Rádio Correio AM 1200 Maceió. 88,5 Murici, 88,9 Água Branca, 90,5 Joaquim Gomes, 91,7 Matriz do Camaragibe, 91,9 Delmiro Gouveia, 98,5 Porto Real do Colégio. Sistema Correio de Rádio. Começa agora, Cidadania, o maior e melhor programa de entrevista e prestação de serviço do rádio alagoano, líder absoluto em audiência. Cidadania, programa Cidadania, na AM 1200, Sistema Correio de Rádio, ligando Alagoas pela informação. Sistema Correio de Rádio. Williams Tavares. Acredite na vida. Acreditar que a nossa vida não é melhor ou pior do que a de ninguém. Nunca sentir-se maior ou menor, mas igual. Fazer o bem sem olhar a quem e não esperar nada em troca é uma maneira de encontrar a felicidade. Procurar sorrir sempre, mesmo diante das dificuldades, e não se envergonhar das lágrimas. Diante da necessidade é outra maneira de irmos ao encontro dela. Ser humilde, prestar favores e recompensas, abrir as mãos e oferecer ajuda. É uma maneira de buscar a felicidade. Chorar e sofrer, mas lutar e procurar vencer, sem deixar o cansaço te derrotar, nem o desânimo ou o preconceito te dominar. É uma maneira de ganhar a felicidade. Aprender a defender seus ideais e a amar seus semelhantes, a conquistar seus amigos pelo que é e não pelo que queiram que sejam. É mais uma maneira de abraçar a felicidade. Saber ganhar e saber perder é uma rara conquista, mas você consegue. Tenha fé, acredite em Deus. Viva cada momento de sua vida como se fosse o último. Faça de sua vida uma conquista de vitórias, uma virtude, e aproveite tudo o que ela te der como oportunidade. Mesmo sofrendo, sofra amando, pois é através do amor que você encontrará as chaves para abrir as portas da felicidade. Sistema Correio de Rádio. É conteúdo, é credibilidade, é show. SCR, se ligue na melhor, o rádio informativo está no ar. É o programa Cidadania, som nobre de Alagoas está no ar. Cidadania. Programa. Programa Cidadania. A apresentação, Williams Tavares. Muito bom dia para você que acompanha o Sistema Correio de Rádio na manhã desta terça-feira, dia 21 de agosto de 2018. Estaremos juntos em mais uma manhã transmitindo essas notícias, destacando os fatos de Alagoas, do Brasil e do mundo e contando com a sua participação pelo 4009-0009 e também pelo WhatsApp no 99937-0571. Aonde quer que você esteja, aqui na capital, no interior do estado, muito obrigado por sua sintonia no Sistema Correio de Rádio, programa Cidadania, abraçando inicialmente a toda a equipe, ao França, ao Claudio Stone Penha, Marcos Tavares, Zé Dilson, Geraldo Salgueiro e o Brother. Abraçando também o diretor geral, o diretor da emissora, o Tito Shoa, e a diretora administrativa, dona Cida Melo, integrados nesse trabalho de levar informação de qualidade ao povo alagoano. Nós iremos detalhar daqui a pouco as manchetes dos jornais Tribuna Independente e Gazeta de Alagoas para que você se mantenha sempre bem informado com os principais fatos do momento. São 7 horas e 11 minutos. Lembrando que você pode acompanhar a programação pelo site do Sistema Correio de Rádio.com.br, pelo site do Programa Cidadania.com.br e também pelo aplicativo RádiosNet, que você baixa no seu telefone pelo Play Store e segue em tempo real a toda a programação. E por falar em notícia, por falar em comunicação, em informação, nós vamos agora às manchetes do jornal Tribuna Independente, edição de terça-feira, dia 21 de agosto de 2018. Novas alianças. Fernando Collor ganha apoio de prefeito do MDB e de Nonô. Também o deputado estadual Severino Pessoa decidiu se engajar na campanha da oposição. Prioridades. Em Arapiraca, Renan Filho destaca investimentos na região. Governador lembrou duplicação de rodovias, gasoduto e incentivo à agricultura familiar. Polícia prende maníaco que assediou estudante da UFAL dentro de ônibus. José Carlos Silva é suspeito ainda de estuprar 4 crianças, 2 delas suas enteadas. Foi preso ontem após apresentar-se à polícia José Carlos da Silva, acusado de praticar ato libidinoso contra estudante da UFAL dentro de um ônibus na semana passada. A prisão preventiva foi pedida pelo Ministério Público. Além deste crime, ele já responde a uma ação penal por estupro de uma menor de idade. José Carlos está sendo acusado ainda de estuprar outras 4 crianças, sendo 2 enteadas e 2 netos de sua atual esposa. As acusações foram confirmadas pela Coordenadoria da Divisão Especial de Investigação e Capturas. Suspeito de matar taxista no Jaraguá é identificado. Samuel Teodósio dos Santos é foragido do sistema prisional e procurado pela polícia. Cobertura vacinal contra o sarampo é baixa em Alagoas. Há 10 dias do fim da campanha, apenas 55% das crianças foram vacinadas contra o sarampo em Alagoas. Em Maceió, a baixa cobertura, apenas 30%, já preocupa os dirigentes da CESAL. Semana passada foram confirmados 3 casos da doença em Pernambuco e 1 em Sergipe. Procon apreende carne vencida em supermercado do Jacintinho. Nome do estabelecimento não foi revelado. Houve ainda outras apreensões pelos fiscais. Acusado de desviar dinheiro, Jacó Brandão se entrega. Ex-prefeito de Mata Grande teria sumido com mais de 12 milhões do município. Ainda em crise, CRB recebe o Fortaleza, líder da Série B. Jogo acontece hoje no Rei Pelé. Técnico Doriva fala em vitória para dar moral. Psicologia brasileira comemora 56 anos de regulamentação. Ao completar 56 anos da regulação mental, regulamentação da psicologia no Brasil, o conselheiro do CRP, do Conselho Regional de Psicologia e psicólogo clínico Manuel de Carvalho Alencar, fala ao TH Entrevista das contribuições da profissão como a avaliação psicológica, onde se investiga e toma-se decisões importantes sobre as pessoas examinadas. Essas são as manchetes do jornal Tribuna Independente. Vamos agora as manchetes do jornal Gazeta de Alagoas. CRB pega Fortaleza em jogo difícil. CSA encara o Oeste em São Paulo. Galo precisa de resultado positivo no Rei Pelé na luta para deixar o Z4. Já Azulão busca pontuar para se garantir na segunda posição. Colo recebe apoio de Severino Pessoa, Nonô e mais três prefeitos. Em Arapiraca, Renan critica cortes feitos pelo governo federal. Ibope indica Lula na frente. Com 37%, sem ele, líder é Bolsonaro. Procon notifica academias devido a irregularidades. Bolsa Família injeta 79 milhões neste mês em Alagoas. Desistência de procurar emprego é maior no Nordeste. Município vai intensificar campanha de vacinação. Dupla é morta após balear militar durante tentativa de assalto. Presidente da Mancha é assassinado a tiros na Ponta Grossa. Essas foram as manchetes do jornal Gazeta de Alagoas. São 7h16. Vamos agora às manchetes do portal Cada Minuto da Manhã desta terça-feira. Vamos às manchetes, primeiramente do site Gazeta de Alagoas, na sequência tnh1.com.br, Cada Minuto, Alagoas 24 horas. Você confere esse giro de notícias através do sistema Correio de Rádio. Vamos conferir agora o Gazeta Web. Operação cumpre mandados contra suspeito de tráfico de drogas na capital. Policiais se deslocaram até Cruz das Almas. Força-tarefa conta com apoio aéreo. Encerrando a rodada, a CSA encara o Oeste de São Paulo hoje na Arena Barueri. Presidente da torcida organizada do CSA é assassinado a tiros. Suspeito de golpe com cartões é preso em condomínio na parte alta. Suspeito de ato absurdo.